minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes. A força dessa beleza é que sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Super, vem fazer o M. Vem, vem, vem. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, e ninguém manda em mim. Não vai ser você. Já passei na sua vida, de sua vida é. Só tenho a dizer: se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. Minha liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém. Já passei na sua vida, de sua vida esqueci. Segurando suas mãos, sentindo a emoção. Matrix, Revolution. Enquanto só você, tô ligado em você. Amo demais você, sou teu fã. Matrix, Revolution. O comando de aço. Carlos DJ Valdemir, amo demais vocês e sou fã. Deixa o tempo se passar e você a me conquistar. Sou Matrix, Revolution, meu comando de aço. Segurando suas mãos, sentindo a emoção. Sou teu fã, Matrix, Revolution. O comando de aço, DJ Fábio, DJ Luiz Carlos, DJ Valdemir. Amo demais vocês e sou fã. Matrix, Revolution. Banda Mega Pop Show. A explosão do som. Viajamos em nossos sonhos, alegria feito um carrossel. Segurando suas mãos, sentindo a emoção. Matrix, Revolution. Enquanto só você, tô ligado em você. Amo demais você, sou teu fã. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela.

prazer nosso estar cantando ao lado de uma pessoa tão romântica como é o nosso amigo Tony de Pádua. Viver sempre uma louca paixão, em teus braços te dou meu carinho e todo meu coração. Quero sentir emoções com você, minha louca paixão. Não fujas de mim, por favor. Aproveitar e lembrar você que está brincando aqui nessa festa. A do evento está vendendo aqui cerveja, água, refrigerante. Portanto, é proibida a entrada de bebidas de particulares, viu? Aproveite, contribua aqui com esse evento. Continue a realização aqui no próximo ano. Fique à vontade. É o som do M12 no Baile da Saudade. Bora curtir, bora dançar. Vem fazer o M. Vem. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal.